Mas se eu fosse você, não tomaria esta decisão, pra depois ter que sofrer, curtir sozinho uma desilusão. Ah, se eu fosse você, tudo faria pra não me perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu quem vai sofrer. Foi você quem me perdeu. Tanto eu falei, abre os olhos, meu amor. Vendo tal situação, juro, dói meu coração. Sinto pena de você, riu tanto de mim, conseguiu me derrubar. Vou vencer se Deus quiser, pois eu sou muito mulher pra saber me levantar. Se eu fosse você, não tomaria esta decisão, pra depois ter que sofrer, curtir sozinho uma desilusão. Ah, se eu fosse você, tudo faria pra não me perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu quem vai sofrer. Foi você quem me perdeu. Juro, dói meu coração. Sinto pena de você, riu tanto de mim, conseguiu me derrubar. Vou vencer se Deus quiser, pois eu sou muito mulher pra saber me levantar. Obrigado. Um beijo no coração de cada um.